Então, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E usei também, né, o Código do Monte, do Sérgio Lopes, que fala sobre as bem-aventuranças. Em um plano de expiação e provas, como é a Terra, né, esse planeta, não é possível ser feliz diariamente, constantemente. Já diz, plano de expiação e provas. Uma das grandes ilusões da modernidade, que a gente vê muito isso na juventude atual, é achar que estão isentos de sofrimento. Que tudo vem a tempo e a hora, até porque a gente vive num avanço da tecnologia e tudo é muito fácil hoje em dia. Os jovens são muita informação. Então, é um engano muito grande eles pensarem assim que estão isentos de sofrimento. Quando surgem pequenos infortúnios na vida de certas pessoas, né, principalmente dessa classe que os tem, eles acham assim que a vida deles está errada, que são vítimas, que gostariam de viver uma felicidade constante. E na Terra isso não é possível. A gente sabe que isso não é possível. Daí o grande índice que existe, se pesquisar, vocês vão ver, de depressão entre crianças e adolescentes. Nós vivemos num sistema capitalista onde os pais têm esta necessidade de partir para o trabalho, o casal. Porque, infelizmente, as pessoas são muito assim, medidas e valorizadas pelo que elas têm, não pelo que elas são, pela grande maioria. Então, muitas vezes, esses pais deixam seus filhos, a grande maioria, não por falta de amor, mas por ir em busca desse sucesso que acham que é necessário. E realmente nós precisamos trabalhar, e porque nós precisamos sustentar nossa família. Mas aí os filhos ficam a cuidado de terceiros. Ficam em creche, ficam com babás. Os pais, quando chegam em casa, já estão cansados, cheios de problema. Porque a gente sabe que o dia a dia de cada um que trabalha não é fácil. E quando chegam em casa, muitas vezes não tem aquela disposição de se dedicar. E querem preencher aquele vazio na vida dos seus filhos, dando-lhe coisas. Coisas materiais. Muitas vezes não tem mais espaço para tanta coisa, mas se o filho quer aquilo ali, eles buscam para preencher este vazio. E isto causa, né, essa depressão nos jovens, porque quando eles chegam lá pela idade dos seus 12, 13, 14 anos, porque a juventude atual ela é muito precoce para a idade adulta hoje em dia. Começam os primeiros amores, se apaixonam e muitas vezes não são correspondidos. E aí o pai e a mãe não podem resolver. E ficam essas criaturinhas frustradas, tristes, desencantados com a vida. E a gente vê isso constantemente em adolescentes, principalmente. O Brasil é o país que mais consome remédio para dormir, antidepressivo e outros remédios nesta mesma linha para a saúde mental. Você pode pesquisar. O Brasil é o país que mais consome esse tipo de medicação. Isso vem ao encontro de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que está no YouTube, qualquer um pode ver lá no YouTube essa palestra, onde ele fala, pelas estatísticas, aumentou assim grandemente o índice de suicídio entre jovens de 13 a 15 anos. É assustador o quanto aumentou o suicídio nessa idade. E agora me lembrei que estamos em setembro, o mês amarelo, campanha em favor da vida. O que que acontece? É isso tudo que eu já citei. O sofrimento desses jovens quando eles começam a ter suas desilusões. E aí tem um outro fator também, que é na outra extremidade, que é a terceira idade, que também está aumentando o índice de suicídio. Quem ainda tem os seus velhinhos ou tem um idoso em casa, procuremos dar atenção. Se não possamos ir lá visitar, vamos ligar, porque é um período da idade em que a pessoa sente solidão, sente tristeza, porque não tem muita perspectiva mais de vida. E vê os filhos muito envolvidos com o trabalho, muitas vezes não quer ser um estorvo na vida dos filhos, e aí acaba cometendo o suicídio. Então, vamos ter este cuidado com a nossa vida, né? com os nossos velhinhos, que é os da terceira idade. A vida não se constitui somente de sofrimento. Nós temos momentos de alegria, sim, de felicidade. Só que a gente tem que saber passar por esses momentos difíceis. Todos nós passamos. Não tem ninguém que não passe por um momento de dor, de sofrimento. Conta uma lenda que uma senhora perdeu um filho com alguns meses já de idade. E ela ficou muito desesperada com a perda desse filho. Ela procurou um mestre oriental que fazia curas. E pediu para esse mestre que, como ele tinha o poder de curar as pessoas, que ele desse a vida para a filha dela novamente. Ele estava lá no monte, no morro onde ele fazia as curas, e ele disse, escutou aquela mãe serenamente, todo o tempo que ela chorou, que ela desabafou, que ela implorou para ele dar vida para aquele ser, e disse para ela assim: desce lá na cidade e compra um metro ou meio metro de linho puro, onde eu vou deitar tua filhinha em cima. Mas tem uma condição. Onde tu for comprar este linho, a pessoa e a família dessa pessoa, o dono da loja e a família, não pode ter passado por problema de dor e sofrimento nenhum. Aí tu me traz o tecido aqui. Ela desceu, foi na primeira loja, perguntou se tinha o linho. O dono da loja disse que tinha o linho para ela. Aí ela perguntou: mas tem uma condição, o senhor já passou por algum sofrimento? Ah, filha, se tu soubesse o quanto nós já sofremos. Ela disse: então não posso comprar o tecido. Aí ela foi na segunda loja. Também responderam para ela que tinham o tecido. Quando ela falou, perguntou se já tinha alguém da família que tinha sofrido, aí era uma senhora, disse para ela assim: já derramei lágrimas de sangue nessa vida. E assim ela foi, no terceiro, no quarto, no quinto, ela passou toda a cidade e voltou para o mestre. Eu disse para ele: eu não encontrei. encontrei o tecido, mas não encontrei nenhuma pessoa que ainda não sofreu. Aí o mestre disse para ela, pois é, e por que que tu pensaria que tu seria poupada da dor? Nenhum de nós somos poupados da dor. Ninguém. Nem os que são pessoas que necessitam de coisas materiais, nem as pessoas que têm um patrimônio abundante. Ninguém é poupado da dor. Nós estamos num plano de expiação e provas. Mas Jesus, na sua bondade, nos fala, bem-aventurados, aflitos. É provável que Jesus não queria louvar o sofrimento. Mas ele disse que teria o Consolador. E nós temos o Consolador prometido, que é o Evangelho de Jesus. Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz isso esclarecido, né, simplificado, para que nós todos possamos ter o entendimento das dificuldades que passamos nessa vida. E com certeza, cada um que está aqui nesta casa já deve ter passado por momentos de dor. Mas sabemos também que a dor nos traz ensinamentos. Sempre quando nós passamos esse momento difícil da nossa vida, temos a certeza que saímos mais fortes, com mais coragem, mais amparados pela espiritualidade para continuar na nossa trajetória terrena, sempre contando com o amor desse Pai bondoso e do nosso Mestre Jesus.